A cidade está tão fria. Eu tô na rua principal. O meu amor passou por mim na contramão, não quis olhar. Eu tô sozinho aqui de novo. E a tristeza mora em mim. Eu nunca vou me esquecer das vezes que já te perdi. Olho pro céu, não há estrelas. A noite quando vem me dilacera. Mas sei que nunca vai haver um fim pro amor que se regenera. O silêncio misterioso, exterior. A lua fria não me engana, nem fere o anjo protetor. Olho pro céu, não há estrelas. A noite quando vem me dilacera. Mas sei que nunca vai haver um fim pro amor que se regenera. A cidade está tão fria. Eu tô na rua principal. O meu amor passou por mim na contramão, não quis olhar. Sozinho aqui de novo. E a tristeza mora em mim. Eu nunca vou me esquecer das vezes que já te perdi.